esse seu perfume. Lu, rosa demais. Nada além do que te consome. Há três passos da paz. No silêncio. Sua fã.